back já tava fluindo, no segundo back tava acontecendo. Quando foi ver, nós já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo. Hoje o primeiro back já tava fluindo, no segundo back tava acontecendo. Quando foi ver, nós já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo. Ela gosta dos caras que é divertido pra fazer look, se pela tá risada. Fuma latige pra entrar no clima, tu entra na brisa, tu entra na corrida. Aí do nada, é na luta que ela senta na vara. Mandela, 24 por 48, essa ritma dá pros bailão.